coração descansa, alma aprende e se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que vem sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que vem sobre minha casa o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. Falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar. Coração descansa.